Mónica, Mónica. Sí, senhor. Mônica, e Mônica é menino, né? Você quer um cafezinho? Ô, filha, vem morrer de um cadido aí dos bons. Eu vou buscar. Eu vou buscar. Oi, hoje nós temos visita, né? Tem, hoje tem. É aquele negocinho tudo da caixinha, né, filha? É? Eu vou buscar. Mônica, você tá bom, filha? Ô, oh, meu paizinho, graças a Deus, satisfação enorme falar com o senhor. Ih, filho, satisfação é do negro. Ih, filho, que você tá aí pra nós, filho? Que você tá aí pra nós? A gente traz muita saúde e felicidade. E que a mãe de agora que tá bom, né, filho? Agora tem coisa boa, né, que nós quer mais, filho. Quanto mais bom, mais nós quer. Mas isso é tudo mal acostumado. Aí é que não é que é mais, né, filho? E pô, aguenta. E pô, o nego vem toda hora e fala, eu quero aquele negócio lá bom, não quero mais aquele ruim, não. Conversa até eu, assim, acostumado, filho. Carinha, as vinhas, filho, as minhas coisas ruins. Olha, velho, eu vim trazer problema. Aí, então, tá bom, filho, pode trazer o problema. Ô, nega, que está bom, né, filho? Aí está aqui... Quente que só é, né? Quente. Que é bom assim, que não é língua do meu velho, do meu peito, para mole falar besteira. Mas, nego, disse que você quer, né, para posiar. Falar eu gosto muito, filho. É? O qual que é o nome do senhor? Eu sou o Pai Chico, filho. Pai Chico? O senhor, se a mão eu dar umas pitadas, filho? Uhum. É, pode pitar, filho? Pode que tá. Oh, graças a Deus. Salve as árvores. Isso, acabou, meu filho. Aí, então, filho. O Pai Chico sabe naturalmente o que é orixá. O senhor acha que a gente já entendeu o que é um orixá? Ou farta muito ainda? Realmente, vocês fazem de conta, né, nego? Olha, filho, a moda tem tudo quanto é pensamento. A nós poder entrar nessas cabecinhas duras, para a moda não saber e poder quantificar a como de cada um é muito difícil, viu, filho? Mas é, filho, é sério essa parte, viu? Mas olha, eu falo uma coisa ao ser, filho. A nós está num caminho bom. Porque pedir nós sabe, viu, filho? Nós só não sabemos mas não receber. meu pai. Quando a gente pensa em orixá, muitos dizem que é algo que aflora em você do antecedente já de herança espiritual. Outros dizem que é realmente uma entidade próxima de Deus que irradia em você e você, por assim dizer, incorpora. O paizinho diz que é qual das duas ou nenhuma. Qual que é a visão do paizinho? O relacionamento do orixá com o encarnado, ele incorpora ou ele aflora na gente? Como é que é isso? Olha, amigo, a moda há muito, filho, a de escolher. O que é tem filho que eu falo, é moda assim, velho. Eu queria muito aquele lá. Aí veio e fala, ponto, tá lá. É, filho, até aqueles orixá, filho, que nós fala que adota. É, adota o amigo. Porque o meu quer tanto, que nós fala, para que nós vai contrariar? A cada fio tem todos os orixá, filho. A todos os orixá faz parte da coroa de cada um, filho. Só que tem aquele, filho, aquele que está lá sedimentado, filho, que você carrega a vida toda. A morte que é uma vida não encerra aqui, aí ela serve lá hoje, ela serve depois, aí então ela está com nós sempre, filho. Até aquele da cabeça, né, filho? Então aquele tá lá. Aí tem aqueles que falam assim, não, filho, mas nós vamos agora incorporar o orixá. Aí eu falo assim, o dia que o velho incorporar um orixá, ao você sai de perto, porque nem o velho chora. O meu irmão não consegue nem chegar nem perto, a energia do velho não consegue a ficar perto. Aí não consegue a ver, não consegue, a só sentir, filho. Aí então vem aquele do que veio lá, que mandou, do mandou, que veio dos orixás, não dá para ser, filho. A nós não tem como incorporar orixá. Amém. Tem como trabalhar aqueles gás que trabalham em nome do orixá. A não é, a por mais que as forças tem, a religião fica tudo aí falando que esse vai é fazer a festa para o orixá. O orixá a não dá para o divino a ficar cabendo dentro do nosso. Não cabe. A nós não tem espaço aqui não, ele vai ficar com esse cangãozinho, querendo colocar o som dele, fica mole no caminhão, né, nego? O senhor trabalha na luz de qual orixá? Eu trabalhando de Oxalá, filho. Eu sou um velho dos porretas, né, filho? A trabalhar logo com orixá, logo do Oxalá, para nós podermos pôr ordem nas coisas. Aí nós fazemos um trabalho com o Zário, né, filho? A trabalho com o Zário. Porque de pouco nós militamos um pouco. De pouco a gente focinha um pouco aqui, focinha um pouco lá. A conforme o problema, nós põe as cargas para resolver, né, amigo? O senhor, quando era encarnado, sofreu muito? Olha, amigo, eu fui um negro que viveu em senzala, filho. Eu fui um menino que viveu em senzala, mas eu era bom trocadinho de erva. Então eu fazia umas maracutaias lá, como falava dos povos banco, o banco, o senhorzinho, acabava gostando de nós. Mas era um gostar assim, um gostinho de pouquinho, também não ficar entusiasmado demais não, né? Só gostava de nós quando precisava. Mas era bom, filho, porque quando nós podíamos roubar um bolo de fubá, nós roubava, né, filho? Porque aqui fazia bom demais, é tipo bom, né, nega? É, filho. Aí eu fui um velho de senzala quando aqui trabalhou, viu, filho? Nós não tínhamos água para beber, filho. Nós bebíamos, por isso que nós fora da água encardida, que eu vou até fazer uma homenagem, né, filho? Bebia da água encardida mesmo, filho. A nós vivia com muito pouco, a nós vivia e nós aprendeu muito com essa simplicidade, filho. Quando pensa nós os negros, sempre pensa nós sofridos, né, filho? É sim, senhor. Sempre. Só que eu falei uma coisa ao ser negro. Há muito desse povo sofrido que aqui veio negro, que veio com aqui da pele escura, filho. Só que até hoje se perde aí pros cantos todo mundo, porque até agora não conseguiu reverter a raiva, o rancor, as ruindezas, tudo que fez passar, né, filho? Há muito nem pedir por causa disso. Bom, o senhor, hoje, como preto velho, é um espírito atrasado? Eu acho que sou, viu, filho? Porque modo vivo todo hora atrasado, filho. Aqui, filho, aqui nesse caminho desse seguidor aqui, filho, se nós atrasarmos, nós perdemos a vez. Então nós está lá, nós estamos na espreita. Aí nós começamos a ver o filho chacoalhar. Será que vem o que ali, né, filho? Aí quando você vê, aí fica um guia olhando pro outro, eu vou eu. Aí o outro guia fala, não, deixa que eu vou eu. O velho é rapidinho nessa hora, viu, nego? Então eu não sei se eu tô atrás o tanto. Olha, filho. Olha, filho, isso tudo é discriminação, nego. É porque nós somos preto, porque nós somos feios. Ah, tem que caçar que nós ainda estamos atrasados, né, filho? Mas que deixa eu falar, filho. A nós trabalha com as forças que tem. E olha, eu digo uma coisa ao ser, nego. As forças que tem que dá pra fazer muita coisa, viu, filho? Já pensou se nós fosse adiantado, filho? Aí que acabou, né, filho? Ai, graças a Deus. Dizem que o humor é um traço de uma fé profunda nos processos naturais da vida. É por isso que o senhor traz esse bom humor com o senhor? Olha, amigo, eu vejo o humor como uma forma de muito, falando assim do jeito que vocês fazem, de esconder as coisas. Pode modo ver, filho. Os filhos estão tá modo assim com alguma coisa ali encostada. Aí faz um humor, faz uma brincadeira, porque assim moda desvia a atenção, desvia o foco. E com isso vai, né, filho? Nós, porque nós somos essa gente desgonçada de ser mesmo, filho. A nós é muito respeitoso com tudo, mas nós queremos gelo. E eu vou falar assim, por quê comigo? Aí chega aqui um moço, aí vem todo medoso, aí senta perto de nós, aí você vê o tamanho do menino, o menino é grande. Aí o menino começa a falar tudo assim, moda amontoada. Aí eu já faço alguma brincadeira, já desmonta logo aquela armação. Porque é sim, nego, porque tem nego que vem aqui tão armado, filho, que eu fico com medo até dele coçar a cabeça, capaz de tirar os tiros aqui, né, filho? Aí tudo armado, aí dá aquela gargalhada junto, eu fiz, já desmonta. E é naquele desmontar que nós achamos o espaço para nós cutucar. Aí nós já cutucamos lá, já mexe aqui, mexe lá, quando o fio, o sai, sai até pulando, filho. Até pulando. E nós envolve na prosa, né, filho? Enquanto nós estamos aqui cozinhando, os negros, já está toda a família do negro que está trabalhando, fazendo tudo acontecer. A na prosa nós envolve, filho. Pai Chico, o senhor quando vem para cá, os seus superiores dão alguma instrução para o senhor? Ih, filho, esse aqui não falta, né, filho? A minha instrução é sempre a mesma. Vai maneirar lá, é o Pai Chico, não vai falar besteira hoje. O senhor, assim, qual que é a mensagem assim, que o senhor gosta, assim, quando o senhor vem na terra, de deixar para as pessoas que ouvem o senhor? Ô, filho, eu falo com as pessoas modo ao que elas querem ouvir, viu, filho? Eu trabalho de uma maneira muito carinhosa, eu sou muito carinhoso quando eu estou conversando. O que modo, quando o filho está sofrendo as coisas, filho, a olhar de fora elas é muito fácil, nego. O que a gente, quando está de fora, não está sentindo. Então é muito fácil nós poder ficar falando que aquilo não é nada, nós poder ficar criticando, poder colocando coisa ruim deles em tudo aquilo. E aí ela não faz alegar, só faz piorar. Então o nego veja. Quando eu vejo as coisas vindo assim desse jeito, filho, a mãe faz a nós poder tratar com carinho, a poder tratar com jeito, a poder ir falando aquelas palavras que o filho vai poder receber. Aí não adianta o nego vir aqui, filho, e falar um monte de coisa que o outro nem não está preparado para ouvir. Não está pronto. E aí o velho fala, o filho não escuta nada. Então não é maneira de falar mentira, filho. Mas é uma maneira de falar, fazer uma posa, filho, que essa posa possa encontrar ouvido. E quanto mais ouvido, mais a posa vai entrando. Ela vai entrando a tudo no íntimo, ela vai envolvendo o interior dela. Aí ela nem percebe, filho, ela já sai mudada antes mesmo de acabar. E aí é quando nós conseguimos chegar ali dentro, filho, lá dentro de onde estão os problemas, que nós começamos a fazer a nossa mironga, e aí as coisas começam a estar acontecendo, porque a gente muda com as coisas que nós temos. Aí você pega, abre as ferramentas, filho. A quantas ferramentas você tem lá? Aí nós temos uma caixa toda, às vezes tem uma ou duas. E aí nós vai com aquela uma ou duas fazer por todas as outras, filho. Então nós usamos as ferramentas da própria pessoa. Porque no que ela está com dor, no que modo ela está sofrendo, modo ela tem o que nós precisamos para poder solucionar. Então, filho, esse é o meio que o velho vem trabalhar. Muito mais do que uma posa decorada, do que uma boa forma de falar, amigo. A nós vai na versatilidade. Eu falei bonito agora, né, amigo? Nós vai naquele jeitinho todo, filho, mas que possa envolver e se fazer ouvir. Aí sim que nós conseguimos ter nas coisas, filho, para fazer o transformador por dentro dela. Não porque a gente faz coisa por ela, mas porque quando nós achamos os elementos, é por ele que nós cutuca, pelo menos para tirar as ruindezas. Aí tira as ruindezas, afasta. Eu costumo falar bem assim, filho, você tirar as coisas ruins, o que que sobra, amigo? Só sobra coisa boa, filho. É sempre assim, filho. Ah, nós então vai trabalhar as coisas boas que vale a pena, filho. As unidades não é que é mais afastar, é que é mais chutar para outro canteiro, né, nego? Oi, filho, então, esse amago tá bom, né, filho? Esse tá buscando bichado, filho. O senhor quer mais? Esse é tudo mais, esse, né? Diga lá, meu filho, diga lá. Qual que então foi, assim, a maior lição que o senhor levou da vida última que o senhor teve na Terra? Enquanto encarnado, naturalmente. Oi, amigo, a humildade eu acho que é o que marcou mais, meu filho. Porque a ser humilde, filho, é modo algo que a gente não se faz ser. É modo que a gente aprende, filho. A gente aprende tanto na porrada como nós aprendemos na caridade, viu, Nico? Mas o ser humilde, filho, foi um aprendizado muito grande de saber que o pouco modo que tinha era muito modo as coisas que precisava. A gente aprende, Nico, a dar valor às coisas. Dá valor a quem nós é, a dar valor às poucas coisas que tem, mas as poucas coisas que tem a fazer bom uso, Nico. A caprichar, a dar o nosso melhor, a dar o nosso corpo, o nosso sangue, a isso dá uma força de caráter muito grande, Nico. A gente aprende a ser mais harmonioso com a vida, né? A vida passa a sorrir mais para nós. Isso, amigo. O senhor sabe que nos dias atuais é muito difícil que nós, Pai Chico, tenhamos essa humildade que os pretos velhos nos ensinam. Mas muitos dos espiritualistas estão lutando contra si mesmos e contra as suas más inclinações para chegarem a esse ponto de ser tudo o que eles podem ser e cumprir a missão que cada um tem aqui na Terra. Qual que é a dica ou o ensinamento que o senhor passa para que a gente possa superar essas dificuldades e ser uma pessoa íntegra? Esse é o meu que fala bonito, né, filho? Se tem o meu que fala bonito, é esse nego aí. Esse onde eu vou falar bonito assim, nego. Tá vendo? Olha, filho, eu vou falar de uma maneira muito simples, tá bom? Sim. A hora que os negros que estão tá espiritualizando, foi assim que você falou, não é que eles estiverem espiritualizando, o modo é que eles param de tentar, eles vão ficar muito bons, viu, nego? É, porque na hora que nós paramos de tentar, filho, nós faz, filho. As coisas acontecem, filho. Elas não estão na mania de tentar ser, elas estão na mania de ser, filho. A mania de ser que diz tudo, a nós não é humilde modo por rótulo, né, filho? Nós é porque é o nosso ser, porque é a nossa forma de encarar as coisas, é a nossa mania de respirar, amigo. A gente respira aquele ar do jeito que é o ar que serve para nós. Porque na hora que você puxa, na hora que você devolve, você fala, eu ainda estou vivo, graças a Deus. Graças a Deus. Em termos de mediunidade, muitas pessoas atribuem à sua sensitividade um mal-estar, seja momentâneo, seja ele passageiro, mas que ocorreu numa hora de aperto, uma hora de uma discussão, uma hora de uma dificuldade financeira, que acabou criando ali um mal-estar entre uma pessoa querida. Como que a pessoa faz, Pai Chico, para se munir de ferramentas, como o senhor falou, ferramentas necessárias, para que ela viva uma vida sem magoar ninguém, sem deixar que a sua sensibilidade passe na frente e atrapalhe ali um relacionamento que às vezes fica complicado durante séculos, né? Como que faz? Oi, amigo, modo aí, filho. É tão fácil essa, né, amigo? É modo morrer e nascer de novo, filho. Não é? É, morre e nasce de novo, começa tudo outra vez. E na hora que der errado, morre de novo e nasce outra vez. E morre que uma hora você acerta, filho. Olha, filho, a vida não é feita, filho, de ficar tudo robozinho, de ficar tudo certinho. A vida é feita para que nós possamos viver as experiências. que nós possamos aprender a eles, que elas possam trazer sabedoria a todos nós. Então aquele que ficar tentando viver de um jeito, todo programado, né? Sabe, todo jeitoso, de tal maneira que não vai encontrar nunca um elo que vai se perder, vai acabar sendo uma vida mudada de mentira, filho. Porque nós, quando não tem problema, você pode ver que nós ficamos procurando, nego. Parece que a vida não tem graça, nego. A gente tem que ficar buscando, aí levanta tapete, busca tapete. Aí levanta a mão e fala, mas tem alguém que quer brigar comigo? Eu tô pronto, pode vir. E fio, quando nós olha, nego, a nós vê muitos fios, é diferente a moda um do outro. É diferente. Aí os traços que traz diferença, fio, a moda está na criação, não está na criação? Está a moda na concepção da vida, está a moda a nos querer. Quando os fios, então, juntam o trapo, fio, aí que moda fica mais difícil? Porque quando juntam os trapos, começa a viver junto, fio, aí começa a olhar que a moça e o moço já não é mais aquela princesa ou príncipe todo. A corda está despenteada. Antes só havia penteado. A vem olha para o lado, vem logo um bafo na cara. E antes só tinha coisa mais serosa, não tinha? Aí depois um começa a fazer coisa errada, aí outro começa e vai. Aí o chimazinha, nego. Aí vai ter um fio que vai mais, a moda dá mais valor a uma coisa e a moda dá mais valor a outra. Então, filho, quando as pessoas viver a sua vida respeitando mais as vidas dos outros, a modo aí nós começamos a ter diferenciação, filho. Mas quando nós estivermos vivendo a nossa vida e só preocupar com a nossa, filho, nós vamos estar sempre passando em cima da vida dos outros. E quando você passa na vida dos outros e você precisa ter as modas de relação, modo você precisa viver em conjunto, porque você não precisa se envolver com os outros, moda trabalhar. Você não precisa, moda viver com os outros para poder se socializar, para poder tudo. Aí você começa a perceber que se não souber ter tato com os outros, você acaba não tendo ordem com você mesmo. Porque a vida dos outros, ela tende tanto a interferir na sua, nego, que aí nós acaba se perdendo nesse processo todo. Mas quando a pergunta do negro foi outra, a pergunta do negro não foi contar o nosso problema, né, filho? A pergunta foi o que nós podemos fazer. O que nós podemos mudar para poder fazer isso ser melhor? Então, beleza, nego. Santo nós não podemos ser, senão nós não estávamos nessa terra. Então nós estamos nessa terra exatamente porque nós temos as nossas imperfeições, nego. Nós estamos nessa terra porque nós temos os nossos aprendizados. Tem as nossas carências ainda para nutrir, não tem, nego? Então a gente vai nutrindo uma por vez. A nós vai criando os valores uma por vez. O segredo é nós ver, filho, que aqueles pontos que podem estar incomodando nós possa fazer incomodar menos. Então como nós podemos fazer moda incomodar menos? Aqui que está incomodando tanto. Aprender com ele. A ver porque ele incomoda, de que modo ele está mexendo tanto conosco. E isso cria valores. Você pode ver, filho, quando nós olhamos para trás, e olhando para trás, a gente consegue lá visualizar o que muito incomodava, e hoje mais incomoda mais. É que nós superamos aquele, filho. Só que nós superamos aquele, aí vem outro, aí vem outro. Mas aí a gente vai um valor por vez. A não abraçar todo, que não abraçar todo, nós não vai conseguir, né, Nico? Mas de pouquinho, aí chega lá. Esse é o segredo, filho. Mas se você vai contar para todo mundo, filho, mas vai deixar de ser segredo, né? Não é mais segredo, todo mundo vai ouvir, pai. A gente também tende a dizer que não somos responsáveis por uma depressão que nos ocorre, normalmente atribuímos lá a um espírito aí obsessor. Então a pergunta é a seguinte, Pai Chico. Qual que é o limite da depressão em termos de ser responsabilidade minha e ser realmente um fator causado a mim por um espírito obsessor? Oi, amigo. Essa pergunta aí é que muitas facetas, né, filho? Porque veja, filho, se você for caminhar num campo, você pode estar falando o quê? De você estar desse jeito, desarmoniado com a sua cabeça, com o seu corpo, com a sua forma de ser. Eu não posso ficar modo criando motivo, e no motivo, para todas as unidades que modo eu tiver, eu dar causa a espírito. Porque eu também sou um espírito e eu posso ser o maior causador. Eu posso ser aquele que mais me aterroriza. Eu posso ser aquele que mais me prejudica. De tal sorte que quando fala assim, vamos afastar essa carga ruim que tem, aí você vai ver o que sobra do negro, sobra quase nada. Fica lá quase que um inválido jeito de falar, né? Então a gente precisa, antes de tudo, para poder ter uma visualização, uma clareza nessa pergunta sua, filho, a gente não pode perder o foco e dizer que cada amigo, essa face à terra, filho, é dono do seu caminho. Cada nego está no comando, filho. E cada nego tem a força necessária para poder conduzir por esse ou por aquele. Então pode já começar aí, né, filho? A nós parar de atribuir responsabilidade de outro, filho. Nós começar a dar as nossas próprias responsabilidades. De forma que a gente possa viver mais plenamente. A gente possa viver mais satisfeito, filho, mais alegre com nós mesmos, filho. Aí ponto, filho. Se nós temos esses valores bem estabelecidos, de saber o que sou eu e o que não sou eu, nós começamos aí sim que há as diferenciações, filho. Nós podemos ter uma situação habitando ao nosso corpo, Nico, mas uma situação gritando ao nosso corpo pelos males das facetas que nós estamos tendo. Pelas manias de conduzir. E aí nós vamos chegar no que você criou. Nós podemos estar tendo também as males do nosso corpo por influência errada. Agora eu vou falar uma coisa a você. Vocês podem não estar agora há pouco fazendo outro gravador? E nesse gravador vocês estavam falando de Deus, estavam falando de Jesus, estavam falando de um monte de outros. Quando você pega esses de expressão maior, filho, você consegue visualizar um Jesus obsediado, filho? Consegue, nego? Você consegue ver uma Virgem Maria? Vocês não falaram Virgem Maria agora há pouco? Isso. Vocês conseguem ver obsediada, filho? Você acredita muito no santo, o nome que você quiser dar. Aí você acredita tanto no santo, você vai pensar ele obsediado, é que tem modo lá um Exu, tem lá um isso, tem lá um aquilo, e modo ele estar lá obsessor nele, está todo virtuado, todo reversado, todo a ponta cabeça. Tem alguma coisa esquisita, nego? Não tem esquisita que só acontece com você e comigo, então é uma coisa errada aí, viu? Então, filho, é outra coisa que nós temos que ver, filho. Como é a sua maneira de agir? Como é a sua maneira de pensar, amigo? Como é que você faz força pela sua vida? Como é que você faz o modo seu caminhador? Você não precisa ser um santo, né, amigo? Até porque você não vai conseguir, modo até tenta, né, filho? Mas você não consegue, então você tem sempre os seus derrapar. Mas a maneira boa que você pode seguir, ah, não fica mais difícil como pensar um santo ter um obsediador lá? A mesma coisa, filho. Ah, não vai encontrar espaço no ser. Ah, não vai sentir bem no ser. Não vai conseguir ter lá conforto. Ele vai fazer o que com você? Fala, eu vou para outro. Tem mais de 1 milhão para escolher. Eu vou pegar justo esse que mora está me dando trabalho. Aí chega um ladrão, aí pega lá o seu carro, aí você tá com o seu carro lá parado. Aí o seu tem umas correntes grudadas no poste. Tem outro que vai pra cá, corrente, outro que vai pra lá, que vai emendar disso, emendar daquilo. Põe dois marmanjos grandão do lado pra cuidar, ele vai no seu carro, vai no outro. Que não tem nada, filho. Então, nego, tudo essa volta que eu tô dando, filho, de novo é como eu comecei. Eu não sou culpado, eu tenho que fazer a minha parte. Bom, aceito tudo isso, né? As cartas estão na mesa. Nós estamos vendo elas todas ali, tudo jogado. Agora nós conseguimos pôr ponto no ponto. Ah, mas está acontecendo de eu ter lá o que está me obsediando. E aí então eu digo, mas ele está encontrando espaço em você, por quê, nego? Porque você tem a sintonia. Porque você tem aquela energia, filho. Porque você está fraco, nego. Então, filho, está na hora de você começar a dar mais valor a você, a buscar, aí sim, filho, buscar socorro, buscar ajuda. Mas essa ajuda moda não pode ser só de fora, nego. É, mas tem que ser de dentro também, entendeu? Porque se você não muda, aí se afasta. Aí o outro vai embora e fala, pô, mas lá estava tão bom. E ele continua igual, vou lá de novo, nego. Eu vou lá de novo. E aí você vai sentir a carga, vai sentir a carga e você vai culpar o mundo, nego. Mas está na hora de ver a quanto de culpa você tem para contribuir no quanto esse mundo está ficando pesado por você, nego. Aí você vê bem com as cartas na mesa, quanto caminho dá para você mudar e traçar. Então, peraí, nós já contou a causa, nós já falou o efeito e já deu o remédio. Nossa. Tem uma agravante, um filho de Umbanda que ama a entidade do Preto Velho. Quando lhe é perguntado sobre os estudos, ele diz assim, ah, mas veja o Preto Velho, que ignorante que ele é em termos de literatura, de química, física, essas coisas. E, no entanto, ele é um espírito super iluminado. Então, são valores opostos. Parece que para a gente, o argumento da pessoa é que não quer estudar. Parece que para a gente ser um espírito evoluído, a gente tem que ser mais e mais ignorante dessas coisas da Terra. O que, que o senhor tem a dizer para as pessoas que apontam o Preto Velho como uma razão para não ir atrás nem se esforçar nos estudos, porque o Preto Velho naturalmente já tem suas conquistas e nem por isso é doutor nas matérias da Terra? O que, que o senhor ensina essa pessoa? Eu estava amor acompanhando o meu amigo. Ele foi numa dessas escolas que faz ensinador. E lá no ensinador estava lá o mestre dele, lá na frente. Aí eu estava junto, viu, nego? Porque nós, às vezes, nós também faz aprendedor. Nós não é bobo, né? Nós pode ser preto, feio, mas bobo nós não somos, não. Atrasado. Aí nós estávamos lá fazendo ensinador, nós estávamos aprendendo. Aí teve uma que falou assim, olha, você tem duas escolas. Você tem a escola do Santo Agostinho e tem a escola do Santo Desgostinho. A do Agostinho dizia lá o mestre, é aquela que você vai aprender. E você vai dar tempo e vai buscar pela sabedoria o aprendizado para você ir crescendo. A do Desgostinho é aquele que eu sei a tudo ao contrário. Eu vou estudar por quê? Meu guia já sabe tudo, não tem neto que fala esse. Eu vou consultar com o Pedro por quê? Outro dia eu venho aqui, né? A ver até, isso vem sempre. Vê a pessoa precisa de ajuda. Aí passou um modo aqui em nego, ela falou assim, eu preciso de uma ajuda. Aí o nego olhou, viu bem, e falou assim, olha, você vai acender essa vela. E a pessoa, e se a pessoa aqui ele tiver, você vai acender essa vela. Mas é mais aqui, e se acende essa vela. E a pessoa saiu daqui, foi dada a vela a ela, e ela só precisava acender a vela, e ela não acendeu a vela. Aí eu digo, Miquel, que nós estamos atrasados. Você vai para a escola do aprendizado. Você aprende porque está na escola boa, né? Você vai numa escola mais adiantada que você puder. Você vai aprender para a escola, você vai aprender pelo seu estudo, pelo seu aprendizado, pela sua busca, pela sua vontade, pelo tempo que você faz troca para poder ficar crescendo esse. Ah, mas se eu estou numa escola mais atrasada, que mal acontece comigo, nego? É tudo mais difícil, né, filho? Porque se for tão atrasado, daqui a pouco você tem que ensinar os professores. Mas e se for o seu caminho atrasar, a ter que ensinar quem está atrasado, filho? Então, filho, a gente fica muito preocupado, filho, a como vai as coisas, mas às vezes as coisas ela vai de um jeito que se faz presente exatamente daquela maneira para nós fazer o revertedor, para nós fazer toda a diferença. Então, se o preto velho é um espírito atrasado, eu estou nesse grupo aí, nego. Eu sou dos bem atrasados, então, filho. Só que assim, nego, a moda chega aqui, abate aqui no meu congá, abate aqui no meu espaço, a nós vai fazer ajudador, a nós vai trabalhar, a nós vai fazer a caridade. Então, se eu estou atrasado, se eu não estou atrasado, a caridade é feita, nego. Ah, mas agora não é mais o preto, agora vem lá o caboclo, agora vem lá outra, vem outra, vem outra. Ah, nós vai fazer a mesma caridade, nego, só que nós vai fazer em linguagens diferentes. Só que nós vai fazer em força diferente. Só que nós vai fazer em conduta diferente, nego. Então, filho, quando eu falo ao ser que nós está falando tudo a mesma língua, filho, só que nós está falando de forma diferente, nego. Nós está fazendo cacuete diferente, nós está fazendo corpo diferente, está fazendo meio diferente. Então, nós vai desaprovar todo o método, nego. Todo o método vai ficar ruim, nego. Porque se só a maneira é diferente para os mesmos feitos é o que está ocorrendo, e é o justo preto do velho, o velho do preto que tem que ficar atrasado, então nós vamos desvalidar tudo. Mas porque o outro fala mais bonito, porque o outro fala mais jeitoso, porque tem um nome mais bonito, nós temos que ser nós atrasados, viu? Então que seja assim, né, filho? Cada um com o seu peso. E o modinho velho já tem o peso dele para carregar mais dos outros, né, nego? Falar errado e ser ignorante são duas coisas, muitas vezes, bem diferentes e até opostas, certo? Não se pode usar um preto velho como desculpa de indisposição para se informar a respeito da melhor forma de levar a vida, como viver em sociedade, como ser útil. Essa é a essência que eu queria que o senhor passasse, pai, para que as pessoas... ouvissem um conselho do preto velho a respeito de se é bom estudar ou não é bom estudar, porque até porque hoje as coisas que se ensinam na escola são questionáveis, segundo alguns. O que o senhor tem a dizer sobre o estudo para o umbandista? Eu digo ao mesmo que nós não muda de ser quem nós é. Nós não deixa de ser o que está na nossa essência de ser. Agora o fio que fica parado no tempo, o mundo à sua volta muda. O mundo à sua volta, nego, transforma o ser tudo. Então você precisa se dar o direito, nego, de ver o que está acontecendo à sua volta. Você precisa do externo, nego. Você precisa levar conhecedor. Sem estudos já é difícil. E muito difícil, nego. Agora, aliás, com estudo é muito difícil, né? Eu até inventei. Com estudo é muito difícil. Você imagina assim, né? Assim vai ficar mais difícil ainda. Então eu vou falar para você, né? Mas não porque o nego, um velho está falando, ao você fazer estudo, ao você busca crescimento, ao você busca a forma de melhor apostar, de melhor compreender as coisas, de melhor poder aceitar as coisas como elas estão. Então, nego, tem coisa que nós não compra, tem coisa que tem dinheiro todo que não paga. E uma das coisas é exatamente essa, filho. Se tem um valor que nessa vida ninguém rouba do ser, é o que você aprender, é o seu conhecimento. Porque pode deixar você pelado, pode deixar você totalmente desprovido, filho. Pode deixar sem em casa, você pode passar dificuldade, filho. Mas, nego, olha o que você aprendeu. Você vai lá para o buraco da terra e o que você aprendeu, você leva sempre. Você dá continuidade. Você vai estar sempre buscando adiantar. Porque senão o tempo te engole. E aí quando você vê que o tempo passou e você perdeu a oportunidade. Mas o bom, nego, para esses que estão perdendo a oportunidade, é fazer sabedor que a vida é tão boa para com cada um, que está sempre podendo renovar. Paizinho Chumaé está sempre dando chance, renova e começa, para que se possa então se endireitar e possa tirar o atraso. Então, nego, a cada um ao seu tempo. cada um a sua escolha. Mas se como é que fala a palavra que você usou, né? Você usou a palavra do como é que você usou a palavra do negro, filho? Preto velho? Do atrasado, assim? Como é que foi a palavra? Aquele que chega tarde, né? Isso. Chega mais tarde que os outros. Então, se o velho atrasado aqui puder dar um conselho que você acha que é bom para você, busca ter conhecimento, nego. Busca. Perder, você não perde. Você só tem modo a ganhar, viu, nego? Então, o velho deixava esse recado para você, viu? Renova e vai atrás para que a escola pode modo fazer tudo diferente na sua vida. Possa tudo fazer melhor, né? Aí que as coisas ficam boas, né, nego? Oh, graças a Deus. Pai Chico, vamos supor que tem um viciado em drogas nos escutando e está ciente que isso está fazendo mal ou não está ciente porque continua fazendo. Como é que comunica para a pessoa que isso não é bom? Olha, amiga, eu vou falar como se eu estivesse fazendo uma consulta. Eu vou falar assim, olha, filho, você está contente como as coisas estão acontecendo com você desse jeito? E aí, se eu estou vendo o lado interior da pessoa, eu ia contar uma outra coisa para poder mostrar para ela que eu estou vendo algumas coisas, né, filho? Porque se não fazer acreditar, a pessoa olha com o joelho meio torto assim para nós, né, amiga? Como se fosse você não ia saber, então você fala de alguma coisa de quem é viciado, porque tudo que é viciado tem vício, né, filho? Isso. Mas aí você mostra algumas coisas, filho. E quando você mostra algumas coisas, o ponto é, você está feliz com tudo isso, né? E a resposta para quem é viciado costuma ser essa, filho. Não tô não, meu velho. Não tá bom, filho. Por quê? Ah, porque não tá bom, porque minha vida tá tudo do avesso. Você pode ver quem tá viciado, quem não tá convicto, quem não tá cego, quem não tá com as marras tudo feito na cabeça. Pode ver que ele é sempre um viciado que não quer mudar, porque o vício prende ele. Mas ele é sempre no íntimo um viciado arrependido. Pode ver. Porque você fala para ele, mas ele fala, mas eu não tenho força, eu não consigo, nego, não consigo. Aí você tem duas formas de tratar. Uma é fazer dele um coitadinho, nego. Passar a mão na cabeça dele. Se compadecer todo com ele. E daqui a pouco você está até viciando junto com ele para poder mostrar que não é bom. Talvez esse caminho tenha que ser suspeito, né, nego? Talvez esse caminho possa não ser dos melhores, né, nego? Agora, você tem um outro, nego. Um outro que é de ajudar, e ajuda às vezes, filho. Nós não temos sempre as palavras ditas, como o outro quer escutar, filho. Mas em mostrar as verdades, mostrar os efeitos, e ter o compromisso da pessoa, porque se modo ela não quiser, filho, ah, nós pode fazer a amarração que for, que quem vai estar errado somos nós, nego. Se nós buscar força, nego, tentar ajudar, mesmo que seja para ajudar, nós não estamos errado de poder tirar o livre-arbítrio do nego, de poder tirar a realização, as vontades das coisas. Não é o nego que tem que trilhar o caminho dele, não é o nego que tem que fazer a conduta dele para poder ir para frente ou não, nego. Então nós temos que tomar muito trato nisso, né, filho? Então, nós busca nisso onde está o compromisso do fio. Compromisso de querer mudar, de querer fazer com onde. E aí, nego, falando como espírito, fio, falando como velho, como preto, a gente vai no tato de poder colocar lá uma palavra. Às vezes eu preciso ser mais enérgico, fio, nesses casos. Nem sempre, quando a gente fala de bicho, da forma que está, é passar a mão na cabeça, às vezes nós precisamos ser mais duro para poder chacoalhar bem a pessoa. E depois nós temos que ter esse compromisso dela, porque ela tem que estar pronta para se doar, para mudar. Aí o velho está com magia, filho. Aí o velho está com magia. Mas se o velho não vê o compromisso do nego de querer mudar, o velho não põe a mão. O velho fica na espreita para poder ter chance, mas se não tiver chance, como é que eu vou mudar a lei, filho? Como é que eu vou mudar a lei que o próprio filho está criando para ele, filho? Eu não posso, nele. Eu tenho que deixar a lei ser cumprida, nele. Mas se ele me dá chance, pede a mão de socorro, eu vou lá com o pé e com as mãos e puxo ela de lá para ajudar, nele. Puxar para ajudar. Então essa não é uma pergunta fácil, nego, mas tem que ter muito tato para poder cuidar disso, viu, nego? Há como espírito e como espírito encarnado, né, filho? Mas quando levantar a mão para o senhor, você dá ajuda, filho. Há dá ajuda como pode, viu, nego? Oh, meu pai, graças a Deus. Quando nós olhamos para a sociedade, vemos os mendigos, a prostituição, vemos os ladrões. E isso é um problema próprio estrutural do sistema. Como é que a gente vai resolver isso só com oração? Iguais a oração, né, viu? Aí vocês vão ficar tanto tempo orando, que vocês vão esquecer todo o resto, filho. Não vai dar tempo de fazer realizador, porque é tanta oração que vai precisar, filho. Olha, filho. Ah, nós temos muita desigualdade nesse plano, né, filho? Ah, tem muito aquele que tem, aquele que não tem, e aí passa as vontades das coisas. E aí, veja, nega, nesse maralho todo que nós acaba vendo, filho, acaba tendo esses desconfortos, né, filho? Acaba tendo essas discordâncias, filho. O velho não fala assim para modo a concordar com isso, viu, velho? Não fala. Mas nós precisamos ter a mais tolerância, filho. A mais tolerância. A quando nós vê os feitos, filho, e nós busca as respostas, amigo, a nós vai ter muitos feitos diferentes. Se nós ter as mesmas respostas, todas elas igual para os mesmos feitos, e os feitos são diferentes, as respostas também elas ficam meio deslocadas, não fica, amigo? Então, amigo, como a pergunta é muito genérica, filho, a gente precisa acreditar, filho, que o bem vence o mal, filho. Que o bem maior, filho, é soberano. E aonde tiver mais o bem, menos espaço tem para o mal, filho. Então, isso é uma forma, filho, não de a gente ficar orando, mas de a gente buscar, é colocar nos nossos filhos, é colocar nos nossos pequeninos, as grandezas do ser, as grandezas, as formas de ser, que os governos, o povo, tudo que está no comando, que possa fazer sem moeda de troca, amigo, possa fazer com interesse de fato de poder criar equilíbrio nas coisas. Muito modo desequilibrado, a parte que no desequilíbrio, exatamente, por pensar em balança, fica mais para baixo, filho, é a parte que quer subir. Quando não se tem valor na parte que quer subir, a gente usa de qualquer meio. E esse qualquer meio, ele perde a razão de ser, quando ela extrapola a própria razão de ser. Se você vê uma pessoa que está passando fome, nego, e num ato desesperado, ela busca mesmo pelos meios errados, mas uma forma de comer, ao ser não ter uma parte da crítica, se você vê esse com os olhos bons, filho. Agora, quando você vê aquele que já cheio da coisa, ainda arranca da coisa mais daquele que nada tem, filho, você não vai ter uma crítica mais severa. É por isso que eu falo, amigo. A gente tem muita coisa acontecendo. Há também nós precisamos trabalhar isso um pouco por vez. Mas o nego acredita, filho, que uma maneira, em vez da oração, é a gente poder trabalhar. É se dar as mãos, nego. É dar as mãos. Faz a gente dessa moda ajuda a poder, assim, contribuir um pouco mais. Eu tanto tenho, nego, que eu posso me dispuser de um pouquinho para ajudar aquele que está precisando de ajuda. Só que nós temos que não ficar cego da vista, amigo. Nós não podemos de modo só pensar também para o produto da matéria, filho. Nós temos que orar o que é falta afeto, filho. Nós precisamos aquele do sorriso, aquele do abraço, aquele do só escutar. Ah, nós temos tanta carência vivendo. Então, ao invés de só orar, amigo, a gente vai colocar princípios bons. A gente vai se transformar e ser pessoas melhores. Se eu e você aqui em moda reunido, nego, aí um ser reunido, e o formoso e eu, e a gente não tem coisas boas. Nós já somos dois a menos, filho. Dois a menos para fazer um desenho nesse mundo. Mas se amanhã nós encontrar um terceiro, um quarto, para a nossa família ficar grande, não fica nem. E esse é o jeito de nós poder ir transformando, nós podemos ir mudando. Porque nós estivéssemos já em outro berço, filho, talvez as coisas já fossem diferentes, porque os espíritos também já estavam mais elevados. Os espíritos já estavam com melhor sabedoria. Como é que fala, filho? Já não é mais espírito velho. Já era um outro, né, filho? Então, como que a gente faz para saber, como buscadores de uma espiritualidade sincera, quando estamos certos no nosso caminho, quando a gente está trilhando o nosso caminho? E no que diz respeito à sociedade, pai, a primeira pergunta, como a gente sabe que estamos no nosso caminho? E a segunda pergunta, até completando isso, é que a avó Isilda falou certa vez, tudo serve o propósito para o qual foi criado. Então, seria esta sociedade uma representação do nosso próprio estado moral e intelectual? Olha, amigo, nem tem como modo ser diferente, filho. Só que você fala desse jeito, aqueles que escutam você vão ficar bravos. Porque ele vai falar assim, como aquele lá está falando, deu assim. Eu sou tão isso, eu faço tão aquilo, e por que que você está então morto aqui? Fazendo esse monte de coisa, a vivendo com esse monte de coisa e aceitando esse monte de coisa mesmo. A nós tem a cada pouco que merece, filho. A modo não tem como ser diferente. A avó disse certo, filho. A quem atendeu o propósito, filho. E eu ainda acrescento mais, mesmo. A nós tem o tempo certo para atingir as coisas. A nós tem o tempo de fazer as coisas acontecer. É que nós é tão afobado, nego, tão afobado, que nós quer atropelar tudo e quer viver o amanhã sem viver hoje, nego. E aí, nós, você vai viver como amanhã sem não viver hoje? Você tem que construir para poder chegar lá, né, filho? Pocinho por vez. Esse aguaçu aí, esse aguaçu é sabedoria das coisas, viu, filho? Ele é sabedoria das coisas, esse aguaçu aí. Não é a avó minha, não. Essa aí é uma estrinha. Eu acho que ela é uma intraterrena, segundo o que me disseram. Então, uma avó sua, uma avó minha, avó de todos, né? É, de todos. De todos. Até, Pai Chico, abrindo um parênteses, quando a gente fala sobre intraterrenos, extraterrestres e ajudas de espíritos de outros orbes, existe, o próprio Chico Xavier falou que certa vez ele viu circulando por lá, e não só uma vez, mais de uma vez, espíritos com aparências humanoides, mas não próprios desse orbe. Então, qual foi a sua experiência com estes seres de outros planetas? Já é normal entre vocês aí, como foi normal a tecnologia no tempo que o André Luiz se encarnou, já tinha computador e aqui não tinha. Como é que é para vocês aí essa interação? Existe interação com seres de outros orbes, entre os espíritos? Oi, amigo, coisa hoje, filho. Hoje eu estou em qual planeta, filho? Eu não estou no seu, eu estou? Então eu já sou um ET, né, filho? Você é uma estrinha aí. É, pelo menos um pedacinho já sou, né, filho? Precisa ver se eu consigo a bagagem toda para já ir de malicunha, né, filho? Olha, filho, tem muito folclore nisso tudo, né, filho? Tem muito desencontro, filho. Tem muita aparição, filho. O que o velho percebe, nego, é que nós tem tanta coisa para fazer, filho, há tanta coisa para cumprir, e assim não é diferente nos outros lugares, filho. Mas olha para esse céu todo grande desse jeito, é muita limitação, não é exaçar, que só aqui que pode ter vida, né, filho? É, senhor. Só que, filho, nós temos que saber que o nosso a fazer aqui é também a fazer lá, filho. A mesma coisa foi lá, oxê. Se nós for lá nesse outro planeta, será que vai ter também um falando que recebeu um terráqueo, filho? Eu estou aqui com o terráqueo aqui fazendo uma informação a vocês. Como é que deve ser, né, filho? Nós vamos estar falando que nós vamos roubar, nós vamos bandidar tudo aí, não vai, filho? Ah, depende, filho. Depende se daí é CT da terra lá for bandido. Se ele for de outra forma, ele vai fazer de outra forma. Como é que é isso, filho? Viu? Eu digo assim, filho, numa mensagem muito simples, filho. A gente tem que ser mais feliz, sabe, nego? Mais simples, filho. A gente não aprendeu ainda a olhar para o nosso lado e ver um companheiro, ver uma companheira e ter amor, ter afeto no, seu, no carinho da palavra. A nós fica tentando buscar a resposta lá não sei de onde, filho. Até muito tempo exagero. Então, para responder a sua pergunta, filho, existe, filho. Não dá para não existir, né? A própria escrita, filho, das religiões, cada um na sua limitação toda, mas a gente vê, filho, que você tem as vidas espiritual, você tem os comandos espiritual por casas diversas, nego. E isso trabalha dos planetas tudo, isso tem as coisas tudo. Aí você perguntou, mas velho, qual que é o seu contato com isso tudo? Meu contato é com o espírito, filho. Ao seu espírito, eu vejo com o espírito. Aonde tiver espírito em outro planeta, vai dar onde vai sair esse espírito de velho também. Você entende essa coisa, filho? Sim. Ah, no que eu sou, filho? Então, onde eu sou, filho, eu não vou ver anzinho, filho. O cão sou anzinho, nego. Eu não estou na linha dos anzinhos. Aonde eu for, e assim eu vou ver a linha do cão sou, nego. Eu vou ver a linhazinha. Então, eu passei numa terra, eu sou um espírito, nego. E na minha casa, onde eu sou, eu vivo com os espíritos. Agora, dá um que vem esses espíritos, a gente nem toma conta disso, filho. Porque nós se vê tudo com igualdade, nego. Nós é tudo com igualdade, filho, porque nós estamos dentro da mesma linha de igualdade. Nós estamos dentro da mesma energia, porque nós habitamos as mesmas casas, porque nós habitamos as mesmas colônias, os mesmos espaços. Aí nós temos as energias que nós é associadas às energias de trabalho. E modo nós desce para fazer com vigor dessas energias. Agora, se tem de outros, nego, aqui pode ter, filho. Eu só, filho, fico vendo, filho, é muito exagero, viu, filho? Muito exagero. Sem que isso apareça ninguém mal. Porque de barro já basta eu, né, filho? É quando não está indo em cadeira, eu como dos barros. Opa, Chico, já estamos aproximando os 10 minutos finais. Fala pra gente, antes da sua mensagem final, o que a humanidade está precisando ouvir agora, interiorizar e começar a praticar, até de forma meio urgente, segundo o senhor? Oi, amigo, a humanidade é muita gente. Mas eu vou falar na forma simples de ser, tá bom, filho? A gente precisa ser mais caridoso, filho. A gente precisa ter mais um pouquinho, filho, de vergonha na nossa cara, sabe, nego? É, filho, a gente não saca, a gente é dono de um barraco e de todos os barracos, filho. Tem coisas, nego, que o dinheiro não compra, filho. Tem coisas, filho, que a gente tem que fazer muito separador da matéria do espiritual, filho. A gente está vivendo de um jeito todo, filho, que eu vejo que mistura de uma forma só, que você usa do espiritual para poder fazer fluir na matéria. E aí se mistura, aí se confunde, aí se perde, aí se faz descrente desse tudo. E as coisas não tomam razão de ser. As coisas não tomam a sua propriedade, não tem o seu alcance como esse poderia ter, viu? Então, filho, a fazer bem o separador. O vento está olhando, nego, os fios de forma geral, filho, desesperado, filho, precisando de uma palavra, precisando de um carinho, de um conforto. E nessas horas, filho, lá tem um monte de lobo, é bem assim mesmo. Um monte de louco, aqueles dentes bem grandes, afiados, que está se fazendo aproveitador disso tudo, filho. E não carece mais, filho. Não carece mais a gente usar desse desespero para fazer a nossa vida terrena. Porque a gente vai esse por um buraco, leva tudo junto para esse. A gente se desguda tudo da essência maior do porquê estar vivo nessa terra, filho. Então, filho, a gente poder criar mais valor, a gente poder ter mais resistência ao que é errado. Aqui mandou uma pergunta que o filho falou, foi nesse sentido. A gente poder fazer a diferença nessa vida sendo diferente. Nós podemos contribuir mais para quem nós somos. A não ser uma passagem igual uma viagem. Sabe aquelas viagens que os negros fazem? Vai e volta. Depois, cara, vocês não lembram nem o que aconteceu lá, filho. Aí é assim, filho. A vida terrena está assim. O filho vem, o filho vive. No meio dela já desiste, filho. A pior coisa que tem, filho, é a gente não fazer nada e ainda desistir, filho. Aí tem gente que anda igual marimbundo. Anda, anda, anda, porque está para o lado virado. Ah, não, filho. A razão de ser, a razão do porquê as coisas estão naquele ponto, a tomar a substância, ou seja, amigo, a poder a ter os conforme, a poder saber como você é. A pessoa não se conhece mais, sim. Aí você vai puxar um negro, vai falar assim, negro, conta para mim as coisas que você mais gosta de fazer. Agora conta para mim as coisas que você menos gosta. E o filho começa a regular daqui, suave lá. Começa a dar as tremedeiras nas pernas, tudo que o filho não gagueia. Gagueia até gago, não vira nem. E até gago, dificuldade de falar de si, filho. Assim nós não buscar os nossos valores internos, filho, nós não tem nada externo. Se nós não buscar a nos enriquecer no que nos faz rico de verdade, filho, nós podemos ter todo o dinheiro do mundo, mas nós vamos ser um pobretão até a morte, Nico. Então isso é uma diferença muito grande. Para que as pessoas comecem a separar mais a matéria, filho, do espírito, filho. Mas olha, igual diz o meu menino fala muito isso. A gente não precisa ter a hipocrisia, assim que ele fala. Eu acho até bonita essa palavra dele. Não precisa ter hipocrisia, porque se você está na matéria, você precisa. Ele fala coisa assim, você precisa viver na matéria, e daí na matéria você precisa das coisas da matéria, e assim vai, né, menino? Mas veja, filho. Ele fala isso e também completa. É a única hora que eu falo que ele tem sentido. Quando ele fala, mas uma coisa é o meio, outra coisa é o fim. Então você precisa vestir, você precisa comer, você precisa morar, você precisa, você vai precisar das coisas da matéria, não vai, nego? Não é a moeda de troca? Agora, esse não é o meio, esse é o meio. Para que você tenha o necessário, para você fazer o que você tem que fazer. Aí não pode ser o fim, não pode ser o resultado. Eu não posso trocar todos os meus valores por isso. Senão, os meus valores não valem nada. Senão, eu não tenho valor nenhum. E quando nós juntamos tudo isso, as religiões, quando nós juntamos tudo isso, o desespero dos fios, dos negros, das negras, quando nós exploramos esses sofredores que estão passando, esse é o maior dos pecados. Esse é um dos pecados capital, filho. Esse vai fazer o ser sofrer um pouco, filho. E esse eu não consigo dar a mão, filho. Então essa é uma mensagem que eu quero dar, filho. Porque um monte de negro que vem aqui perto do fio, do negro pede ajuda, o negro dá a mão para ajudar. Só que tem muito negro precisando de ajuda e o negro não consegue, a minha mão não chega, filho. A minha mão não tem força para chegar. E aí o fio precisa mudar, para poder um dia o negro dar força a ele, dar a mão a ele, para resgatar ele. Então essa mensagem que eu dou a todos vocês, filho. Os negros e negros tá explorando o sofrimento do outro. Vai demorar muito para você conseguir ajuda, filho. Então muda agora, filho, para nós conseguir ainda salvar alguma coisa, né? Pelo menos um tantinho, né, filho? Tantinho nós salva, né, filho? E viva as almas, meu pai. E que assim seja, saravó, meu povo todo. Saravó, meu pai. Salve o pai Chico, graças a Deus. Ê, filho, você fala assim que nós vamos ficar todo doido, né, filho? Todo formoso aqui, viu? Nós estamos muito felizes de tê-lo recebido aqui no diálogo com os espíritos, viu, meu pai? E, nego, cá assim seja, que o seu trabalhador aí possa trazer muitos frutos bons. Já traz, né, filho? Já traz, né? Na graça de Deus. Já tem o seguidor todo seu aí, filho. Já traz. Já tem todos os fãs seu. É, graças a Deus. Ô pai, como uma pessoa agora que ouviu o senhor, se identificou muito com o senhor e quer pedir ajuda para o senhor, como que essa pessoa pode se fazer? Olha, nego, a maior ajuda que você pode ter desse nego é você estar ajudando agora o seu próximo. Aí você faz para agora, a tudo depois que nós cozinhamos, a tudo depois que nós conversamos, a dessa falação toda, aí você dá um pouquinho do ser agora para o outro. Toda vez que você der um pouquinho agora do ser para o outro, você está deixando esse nego feliz. Você está ligando esse nego mais da conta. Está me dando tanta harmonia, tanta paz, que a cada vez que eu puder vir falar mais aqui nesse canal, aí eu vou falar mais, então é assim que funciona. A gente recebe, a gente dá. A mão que recebe, a outra mão dá. Ao tanto que você está dando, ao tanto que você está recebendo. A nós não faz disso uma moeda de troca. Mas se você identificou com esse caminho, se identificou com esse trabalho, se identificou com a nossa forma de ser, você faz para os outros também. Você contribui também para os outros. Leva esperança, leva alegria, leva amor, leva satisfação para os outros. Toda vez que você estiver ajudando agora uma outra pessoa, você não está com o paizinho, você está com a minha corrente. A minha corrente está contigo. Está atuando por intermédio de você. Está atuando e está levando tudo isso que se faz necessário levar. Então, que esse nosso Pai maior, esse nosso Pai da vida, ele fique alegre pelo nosso trabalhador, por essa nossa corrente positiva, que essa nossa corrente, ela não encontre limitador nenhum, que ela encontre cada vez mais espaço. E esse espaço vai ser os desbravador, vai ser os desbravador. Os negros, as negras, pode nos chamar de atrasado, pode nos chamar de velho, de feio, o que quiser. Nós não estamos nem preocupados com esse. Nós é desse jeito mesmo. Só que nós vai envolvendo os corações. E a gente vai achando um espacinho aí dentro de você. E se esse espacinho dentro de você puder ter na força de ser, encontrar por onde ser espacinho na força dos outros, aí nós conseguimos um grande efeito. E assim é a nossa galgada, caminhada terrena, caminhada espiritual. E os seus todos são bem-vindos. Bem-vindo a esse trabalho, bem-vindo a essa pós, e o mais, né? Bem-vindo à nossa causa, a causa do nosso paizinho maior. Que o nosso Pai Oxalá ilumina seu caminho, que o nosso Pai Oxalá ilumina sua forma de ser, e o ser com essa luz toda, que possa acender todos os cantos desse planeta. Que assim seja, meu Pai, graças a Deus. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, Pai Chico. Que assim seja, meu filho, você também, filho. Muita fé, filho, viu? Muita luta para você, muita luz para você. Que as coisas vão vir tudo ao tempo certo, viu, meu filho? Sim, senhor. Graças a Deus. Bom, graças a Deus. Já estamos aqui. E, amigo, é tudo falado já, amigo? Tudo falado, graças a Deus. Foi uma honra, sem palavras, te dar a oportunidade de falar com a sua entidade, viu, pai? Meu nego, a casa é sua, viu, filho? Ao se sentir bem, a tanto vir, a como falar aqui com nós está à disposição, viu, filho? Nós é que ficamos honrados, viu, nego? Vamos falar mais vezes, sim. O senhor às vezes até pergunta se o guardião, uma hora, não quer também me dar uma palavra. Ei, nego, se o che usar aqui a tropa toda, chega uma hora que o che não dá conta. A igual diz, né, filho? A coisa por vez, né? A cada uma a sua hora, né, filho? Vamos. Tá bom, filho. Fica com Deus, viu, filho? Pode ser na ilumina. Assim tá bem, Marina? Tudo bem, pai. Tá bom, filho. Ah, nós vai pra vocês poderem fazer montagem, tudo, trabalho, né, filho? Tá bom. Fica com Deus, vocês tudo, filho. Obrigada. Gratidão, pai. Deus abençoe. Salve a luz de Oxalá, graças a Deus. E aí? E aí, Gerson? Bem? Senhor Carlos Eduardo Marastoni? Graças a Deus. Como o senhor está se sentindo agora? Tudo bem, tudo bem. O Pai Chico eu sinto um pouquinho mais de peso, um pouquinho mais de uma energia, mas é normal, estou super acostumado já com isso. Mas estou bem, rapidamente também já volto. Eu falei com a avó Anastácia, ela falava assim, ô, dor nas costas. É, isso aí tem uma explicação. Quando a gente tem uma força e ela está vindo pelo trono da evolução, ela é voltada pela força terra. Então por isso que os pretos velhos eles têm um pouco essa tendência de andar um pouquinho mais inclinada pela força terra. E naturalmente acaba doendo as costas. É, tem explicação, né? Que maravilha. Então, quem que é o Pai Chico? Então, o Pai Chico ele é um pretinho velho, muito querido, já de muitos anos também nos acompanha. Você vê que a nossa afeição pelo Pai Chico ela é tamanha, e hoje não só minha, como de vários integrantes da casa, até o nome da nossa casa foi dado ao Pai Chico. O Pai Chico ele não é um dirigente espiritual, o Pai Chico é uma entidade que eu percebo assim, até pelo que as pessoas dizem, carismática, prestativa, pontual, sabe, como se fosse... Eu vejo as pessoas às vezes comentando o Pai Chico como um irmão, como alguém da família, como um ente querido. Ah, já tentaram até me presentear, oh, eu trouxe presente do Pai Chico. Mas como é que a gente vai dar esse presente do Pai Chico? Coisa material? Não tem como, né? Dependendo do que for, realmente não tem como chegar. E nunca também foi o propósito, mas eu vejo isso numa entidade carismática. Eu, particularmente, eu tenho um carinho muito grande. Eu aprendi, né, ao longo dos anos, pela própria convivência, eu aprendi esse carinho. Eu sinto como um pedaço. Assim, Deus me abençoou por ter um amigo deste junto à nossa jornada, junto ao nosso caminho. Parece que em algumas coisas a gente fala as mesmas línguas, pelo menos não na forma, mas na maneira de conduzir. Eu acho que isso tem sido facilitador. Tanto no meu andar, como talvez ele na proposta de poder por mim dar a sua mensagem. Fico sempre muito feliz quando o Pai Chico tem a oportunidade de vir e nessa oportunidade ele faz a realização do seu trabalho. Para mim é sempre uma satisfação. Sempre costumo dizer, eu mais ganho do que perco. Pelo contrário, não é nem moeda de troca, mas é uma coisa incomparável. Enfim, eu até emociono. Beijo para lá. Graças a Deus, foi um diálogo realmente maravilhoso. Por que que o senhor aceitou esse convite de intermediar um diálogo com os espíritos? Bom, demorou um pouco. Eu já te disse, eu conheci o seu trabalho já há algum tempo. Foi por intermédio de uma pessoa escutando um canal que eu tenho de comunicação. E aí, ao escutar, me perguntou do seu trabalho. Eu não conhecia, fui conhecer já faz um tempo. Até a gente chegou a ter a oportunidade de conversar durante. Mas aí, eu acho que foi o tempo da minha pessoa maturar, a entender melhor qual era a sua proposta. Uma das coisas que me fez muito diferença, Jefferson, foi quando eu li a sua própria explicação que você postou no seu site, de qual era o propósito do seu material, qual era o propósito do seu trabalho, por que que você dispunha, qual era a realidade das coisas. E eu acho que isso me envolveu. Me envolveu porque, de certa maneira, eu também acredito. Eu acredito que um trabalho bem feito, algo que não seja de cunho vantajoso, de eu querer tirar alguma coisa assim de forma pessoal, uma coisa que não seja minha, mas que ele possa ser grandioso de alguma maneira, que ele não fique reservado a quatro paredes, que ele não fique limitado e acaba se perdendo pelo tempo. Por mais que eu acredite na repetição, hoje um Pai Chico, amanhã um pai outro, qualquer outro nome, mas ele possa ter isso aos quatro cantos sendo repetido, eu acredito nesse meio. Eu acho que o meio de comunicação ele mudou, ele está se transformando, ele está de certa maneira se valorizando. Eu vejo muitos colegas, né, colegas propriamente de religião, sem nenhuma crítica, mas que pararam nesse tempo, acreditam que isso é um desrespeito, que isso é algo que não pode de forma alguma acontecer, e aquele blá blá blá, espírito de luz não se submete a isso. Bom, não sei se vão entender que os meus amigos espirituais possam ser de luz, mas é o que eu entendo, é o que eu sinto, é o que acontece aqui no meu trabalho. E vejam, eles mesmos estão me colocando nessa verdade como uma verdade que ela possa florescer e encontrar outros cantos, outros caminhos, pessoas que não têm acesso, por que não usar os meios de comunicação que possam estar ao nosso alcance? Eu também faço muito trabalho caseiro, faço aquilo que está no meu alcance, está no meu dia a dia, está na minha possibilidade, tudo é muito caro. Então, nesse aspecto, eu bato palma pela sua iniciativa, pela sua proposta, pelo meio que, de certa maneira, eu acredito que tenha sido muito difícil, está sendo difícil, mas que, de alguma maneira, você está, de alguma forma, sendo vencedor. Então, não vencedor por qualquer outro método, mas pela própria proposta de pessoas estarem acompanhando, ouvindo, e isso, então, para todos os meios, poder ser uma facilidade, uma possibilidade de somar. Então, você soma, eu somo, tantos outros, acho que você já está aí em torno de uns 400 trabalhos, os outros 400, se assim for, também somam. E eu acho que isso aí para a religião, para as pessoas, para consulente, para todo mundo ganha. Parabéns, sucesso cada vez mais. Que Deus possa continuar enviando e colocando no meu caminho pessoas como as que já colocou, como o Senhor, desinteressadas, dispostas e realmente, que realmente acreditam naquilo que estão fazendo, não é mesmo? É um momento muito maravilhoso da humanidade poder ter essa abertura dos espíritos para que nós possamos com eles diretamente aprender. Então eu rogo sim a Deus que me continue dando forças e os recursos necessários para eu poder cultivar a alegria de ser útil, porque esta é uma moeda que eu busco acumular diariamente e se eu tenho uma missão é essa. Graças a Deus. Que assim seja. E da minha parte, o que você precisar dessa casa, que precisar desse médium, eu estou à disposição. E eu acredito que devagarzinho a gente vai ter bastante coisa para caminhar, bastante coisa para ajudar. Contem comigo sempre. Eu é que agradeço. Obrigado por tudo. Vamos, se Deus quiser. Cada casa nova e cada casa, de qualquer forma, que a gente já trabalhou, além do próprio dirigente espiritual, como é o seu caso, com o tempo mais médiums vão aflorando a mediunidade, ficando muito mais firmes e com competência então também de intermediar um diálogo. E vai ficando assim com bastante oportunidade de conteúdo útil. Então, um abraço, meu querido. Muito obrigado e obrigado. Até breve. Obrigado. Se Deus quiser. Obrigado mesmo. Graças a Deus. Deixa eu falar, deixa eu montar de filho e filha que você vai escutar depois de este. Poxa, tudo o que você faz, tudo o que você busca, todo este é o seu resultado de sua vida. Este é muito a galga, este é muito, este fique colocando as coisas outras. Eu chego do caminho que você leva, do caminho que você faz, é o resultado de sua vida. Então, veja, se você não colocar Deus acima, este Deus não está acima. Este não está este por palavra, este está por atitude, este está por sentimento, este está por forma de ser, este está por chamar as caras, este vê a vida, este tudo é que este contribui, este é quem se é. E este tudo é quem se é, este não tem este como ficar se enganando. Este não tem, porque este pode este fazer este máscara, este pode este fazer este que for, mas este é o seu íntimo. Que este pergunta que este filho faz, este é o íntimo, este reforma, se cobra. Esta exigência, este cobra, porque é algo teu, que está dentro do cheio, que está te cobrando, está exigindo, este cheio é uma pessoa melhor. E melhor este como, é como tudo que este acredita. Este melhor, este hoje até agora, este não foi, este mude. Este não espere data, este não espere dia, este não espere hora, este faz agora.